Okay. Muito boa noite, vamos ficar com o tempo? Autorizando o Maceió, nível de voo é o 350, conforme rota do plano de voo. A subida será Pouca Transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem pistão 0, código 5455 e o controle em 120, decimal 8. O 4959 decola 37, controle Salvador 1208. 208, 4959. Controle Salvador, boa noite, azul 4959. São Cajão, 4959, via Coral do Bravo. O ponto é o que aconteceu? Coral do Bravo, via Onda 40, azul 4959. 774 Airborne at 41, contact Salvador Departure Control 120 Decimal 8. Departure 108 for the infinite, this is 2774. Autorizado, é isso aí, Brasil 4959, voe o código. 0, vento 15, é Bravo 9. Gente, agora a cópia é o ajuste 1020, o plano 4732. Valeu. Fortaleza, voo número 3, 4 pontos, ah, não, Salvador, voo número 3, 4 pontos, espera da 1-0, toque da navegação. Gente, boa noite, voo número 3, 4, mantém o ponto zero. Um a bordo, 2 horas e 10, alternando São Gonçalo, Natal. Retexto autorizado, frente, Tetsu e Índia e Alfa, até o ponto 0, no ponto 0, chamo São. Índia e Alfa, até chamo São 3, 3 horas e 10. Você do Trágio? Linha 00, já autorizado, vestida para 3 do 10, via chegada. Alinhar e manter o 1-0. Alinhe e manter o 1-0, voo número 34. Voo 35, quadro completo final, chame sua frequência no 8 e sinal 95. Autorizado ao final do procedimento ele é o sexo e da pistola zero, reporta estabilizado. Autorizado, pistão 0, vento 8, 0 graus, 079, ajuste 0, 2, 0. Livre, pôr no estado 0, 0, 0, 0, 0, 4. 34, decolado ao 51, sem controle no 20, décima 8, boa viagem. Bom, 20, muito obrigado e boa noite, bom, 1-34. Bom, 1-34, boa noite, contato radar, se você é nível de voo 350, via saída da PUCA. 350, via PUCA, voo 1-34, obrigado. Liga a rota de zona de voo, decola pista 1-0, curva à esquerda, mono, transição frete, controle 1-2-0, décima 8, transponda 5463, Lutam 4738. Transponda 5463, controla para 1208 para o centro 3478. Vamos ao frente, com a esquerda, confirmado, portão 7, está correto, e pronto. Confere 7, chama aí para o centro 4738. 1354 está boa, no solo 53, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, CVD, controla 3154. É 212, está procurando a Juliette. Juliette, portão 06, o Oxiné 6212. Então 06, obrigado. São 3600, é a Torre Salvador? São 3600, passei de terra. Os autorizados, pista 90, vento 1700 graus, 079, ajuste 1020. Autorizado 1-0, lixo no 020, tanto 3600. Voo 1354, ingresso 6 Juliette, portão 10. Aí, portão 3305, autorizado, alinhado, Monsepção 0. Centro de tráfego, ali, mantém, tá 3305, 4010. Datando, solo 56, direita, táxi via Alfa, reporte antes da TC e Juliette. Direita Alfa, reporte antes da TC e Juliette, 3600. Santos, nós ajuste no 020. Eu decolar com 00 Santos, 3, pegar no volante. Decolado ao 58, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Para o início de voo 330, via saída do campo. 330, Puka, tá? 330. 1134, chame Santo Francisco, frequência no 26 do sinal 85. 1134. Azul 4959, serviço radar encerrado, 58 minutos do oeste em Salvador, mantém linha de voo no 40, chame o controle de Léo, frequência no 20 do sinal 1. Completa sinal, chame o seu frequência no 8 do sinal 95. Completa, sim. 1 no 8 do sinal 95. 18 ao 5. Corre, 1098, bom dia. Autorizado, pista 90, vento 170 graus, 05 nós, ajuste 0020. Ele pôs 10 para o 10. Azul 2774, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo no 60, chame o controle de áudio, frequência no 20, próxima 1. Liga para o controle, para que você não se... Desviamos Serra-Serra e poste nacional para a polícia Rainha do Cruzeiro. Vamos ter 500 para a Serra-Serra. Reporte nacional para Pouso Serra em Jacuí. Pouso 098, no solo 03, direita, taxa de Alfa, reporte 11, taxa de direita. Alfa, taxa de direita. Contagina 52, aciona identificação, chegada do MET 1 autorizada, recebia chegada para o nível de voo 050, que não é o 020. Juliette, no 098. 098, autorizado, Juliette, portão 2. Juliette, 2. Alfa, ponto espera, chama no ponto espera pronto. Autorizado, alinhado, decolado, estamos 0, vento 1, 80 graus, 05 nós, ajuste 020, também 473. 473, 04, pushback 0 do 04. 14738, está colado ao 13, controle 120, décima 8 da viagem. É 2243, pushback acionamento, sim, tá. Autorizado, pushback, se eu levar a site, se você não tiver 204. 14738, copiou, foi? Ah, negativo. Chama o controle, 20-18, da viagem. Já, boa noite. Tchau, 4738, conta pro radar que eu quero me pedir voo 330 via saída MOMO. 330 na MOMO, tá 4738. Tchau, 3152, busca via chegada para 2000 pés, QNH1020, autorizado o sinal do procedimento ILS de seringa pista 0, reforço estabilizado. Brasil, 4738. Fala. Isso, Romulo, Cochil, 73. 4738. 4738, chame 73, frequência 26.85. 12685, boa. Escola autorizada, alinhado da colapso no 0, 21, 0 grau, 0, 5. Colapso no 3152 completa sinal, chama 3, frequência 1, sinal 95. 295, boa noite. Boa noite, contato radar, já está em nível de voo 190, via Cosia Cosia. 190, via Cosia, eu chamei a 24, possível Cosia da presidência da Cosia. Autorizado. Autorizado, por causa de Cosia, eu chamei a 24, graças. Boa noite, acesso de identificação, chegada da média 1, autorizada. Esse é o nível de voo 050 de chegada, esse é o H1 0080. Autorizado está, 1258. 4, voo em Alfa Romeo 363. Voando Alfa Romeo 363, 24, 4. 2, 5, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Sim, conta marcha, boa noite, aciona a identificação chegada do Medinho não autorizada. Rodovia chegada para o nível de voo 060, que é o Leão no 020. Autorizado ITAP, após ITAP 1, número 2 da aproximação, 3318. Meu 074, boa noite, aciona a identificação, chegada para o MED1 não autorizada. Recebia chegada para o nível de voo 070, QNH1 no 020. Para 2.000 pés, altímetro no 020, autorizada a sinal do procedimento elétrico de renda pistão 0, reporte estabilizado. 050. Emendar no 020. Decola na PUCA, transição de pá, primeira curva esquerda, 120, decimal 8 é o controle, 5472 é o transporte, eu vou 1170. Chame pronto, estação 3. M224, serviço radar encerrado, 5 milhas nordeste de Salvador, mantenha o nível de voo no 90, chame o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Desça sem restrições de altitude para o nível de voo correntado para 3 mil pés. 3 mil pés sem restrições com 1020, Sam. 3398. Fechando a minha 070, desça para o nível de voo 050 de chegada. Altímetro 1020. Desça para o nível de voo 050 de chegada, altímetro 1020. 5127, boa noite, acione a identificação. Chegada para o Brasil não autorizada, desça para o nível de voo 060 e a chegada sem a zona 020. Tá 258, completa o final. Chame todos, frequente 118, decimal 95. Oi, também. Tá 3398, desça para 2000 pés, NH 1020, autorizada final do procedimento de LFC e da pistola 0, reporte de estabilidade. Para 2000 pés, 1020, 3398, exatamente, você quer o desvio, meia milha à direita já vai assumir. Sim, já faz desvio, Rui Bruno, 3398. 98. Passageiro 2324, boa noite. Aciona identificação,